Fala galera, eu sou o Rafael. E eu sou a Magda. Vocês estavam com saudades, né? É, sabemos que não, mas ok. Bom, sem lenga-lenga, vamos falar hoje da família 3A, ou o grupo 3, dando sequência nas nossas aulas da tabela periódica. Mas, antes de mais nada, quais são os elementos que compõem a família 3A? Vamos lá. Nesse grupo temos o boro, o alumínio, o galho, o índio e o talho. É isso aí. E o primeiro elemento dessa família, o boro, é muito utilizado como base de produtos de limpeza, sendo encontrado na forma de borato de sódio ou bórax. Esse elemento também é muito utilizado na fabricação do vidro. E o alumínio, vocês devem conhecer bem, né? Tenho certeza que na cozinha de vocês, ou na dos seus pais, tem muita coisa feita dele. Desde as panelas até os talheres. E o próprio papel laminado, para fazer aquele suculento porco assado. Deu água na boca agora. Nossa, só de lembrar dessa pururuca deu uma fome. Mas enfim, o alumínio é um metal muito leve e por isso ele é utilizado na construção de aviões, para produzir latas de refrigerante, cerveja, suco. Bom, e outra curiosidade bacana é que esse elemento é utilizado no tratamento de água. Ele é um agente floculador, ou seja, o cara que se gruda na sujeira e manda ela pro fundo da água. O próximo elemento é o galho, que é utilizadíssimo em componentes eletrônicos, como os chips e placas, e também nas telas das televisões. Ele também é utilizado em detectores de tumores. Bom, vamos falar agora do índio, o elemento que nunca pega sol. Mas por quê? Porque ele fica embaixo do galho. Bem ruim, né? Mas ok. O índio é muito comum em transistores, tá? Então, em equipamentos eletrônicos, você vai ver muito do índio. E é usado também em exames de sangue, de pulmões. E o nosso último elemento, o último já, é o talho, galera. Esse cara é muito encontrado em laboratórios de análises químicas, como detector de infravermelho. Ele está presente também nos exames dos músculos do coração. Mas, galera, como é que a gente vai lembrar de todos esses elementos? Sim, a hora do macete. É, e vamos formar então aquela famosa frase com a inicial de cada elemento. Brace yourselves. Do inglês, aí vem bomba. Vamos lá então. Nossa frase fica assim. Balança o galho do índio Tarzan. Manjaram? Balança de boro. O AL do balança de alumínio. Galho do galho. O índio, do índio, e o Tarzan, do talho. É isso aí. Bom, povo, eu espero que vocês tenham gostado do nosso podcast. E, infelizmente, a gente vai ficando por aqui. Ah. É, mas com certeza haverá mais deles, tá? Beijos no core do Rafa. Apertos de mão da Magda. Câmbio, desligamos.